momento, no abrir e fechar de olhos, a igreja redimida às alturas subirá, tal qual relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ninguém a deterá. Os poderosos cientistas tentarão desvendarem o mistério, impossível lhe será, porque são coisas do excelso e grande Deus, e o homem natural jamais compreenderá. Dos quatro cantos deste mundo surgirão curiosos procurando explicarem a humanidade. As revistas e os jornais estamparão em suas capas as manchetes com grande exclusividade. Só os que ficarem, só os crentes nominais, que não deram importância a essa grande verdade, saberão explicar por que ouviram e também leram na Bíblia sobre essa realidade. Se hoje pregamos é porque temos certeza que em breve, muito em breve, a trombeta soará. Mas este mundo, qual nos dias de Noé, só maneia a cabeça, sempre a nos reprovar. Depois de tudo concluído, será tarde, baterão de porta em porta, mas ninguém as abrirá. Tiveram tempo suficiente, rejeitaram esse Cristo que é tão bom, que morreu pra nos salvar. Eu tenho pena dos que possuem riqueza, pois estão sempre sem tempo para as coisas celestiais. Eles preferem as orgias deste mundo, só preocupam com dinheiro, vício, sexo e tudo mais. São os que mais vão padecer aqui no mundo. O anticristo horrivelmente os tratará como animais. Quando acordarem dessa triste realidade, vão procurar as igrejas, mas será tarde demais.